som, que essa aqui é de doida. Não é da preta nem da branca, mas te faz viajar. Forma opinião, sequestra sua atenção. É o espelho pros moleque que tá sem inspiração. Não tá na programação da Globo e do SBT. Não tá na revista Veja, nem na Caras pro Celê. Dá ideia pras mina que não precisa falar gíria. Se vestir igual a homem pra entrar pra família. Tem que ser feminina, mulher de verdade. É isso que o rap precisa, muito mais sinceridade. É lógico, não é só, tem várias deficiências. Mas talvez a inveja seja a maior doença. Todos têm capacidade, também o seu valor. Pena que o seu você não encontrou. Espero que não leve a mal, não é essa a intenção. Estou apenas emitindo a minha humilde opinião. Ciente, ninguém é santo, certinho nem perfeito. Mas que é pra nós, todos têm que ter o seu conceito. Fica esperando, é coisa de quem não tem frio. Vitória maior é aquela que só você viu. Dá o sangue bom, que essa aqui é de doidar. Não é da preta nem da branca, mas te faz viajar. Quer pular, pula, quer cantar, canta. Aqui é rap, quem toma não desanda. Quer cheirar, se matar, sai daqui, desbaratina. Nosso time tá formado, três malucos, cara limpa. DJ, Viola, Aliado G e Mano Ed. Três malacos programados pra viver pelo rap. A vida tá foda, cada dia piora. Vários manos não entenderam quantas são as horas. Vou indicar o boteco da dona sensatez. Uma garrafa de senso criticou embriaguez. Se for um pouco ligeiro vai entender o que falei. Se tô onde foi porque eu trabalhei. Necessidade já passei, graças a Deus não passo mais. Só que não sei do amanhã, posso até cair pra trás. Filho de operário, a mãe nordestina. Mesmo sono quando ouço aquelas histórias antigas. Da Bahia pra São Paulo, 5 dias na estrada. Sede, frio, pra comer, não tinha nada. Já herdei o sofrimento, nunca fui acomodado. Sempre pronto pro arrebento, 100% motivado. Hoje me encontro no presente, conheço o meu passado. Todo homem sem memória morrerá amordaçado. Dá um grau, sangue bom, que essa aqui é de doidar. Não é da preta nem da branca, mas te faz viajar. Quer pular, pula, quer cantar, canta. O baque aqui é rap, quem toma não desanda. O verdadeiro sábio é aquele que consegue ver o que tá na frente de todos, mas poucos conseguem entender. Ninguém aqui é gênio, não, nasceu sabendo. E não precisa ser pra ver o que tá acontecendo. O verdadeiro baile não tem mais, mas ainda tá em pé, é só correr atrás. Sem vandalismo, pichação, arruaceiro. Parar de se drogar a noite inteira no banheiro. Se cada um de nós respeitar o espaço do outro, tenho certeza teremos nosso lazer de novo. Joga ignorância na calçada da amargura. O baile é pra curtir, porra, isso é que é cultura. Farinha pra mim, só se for de mandioca. Eu curto mais uma gelada, tricando até umas horas. Baseado aqui é somente nos fatos citados nesse som que acabou de ser executado. Dá um sangue bom, que essa aqui é de doidar. Não é da preta nem da branca, mas te faz viajar. Pula, pula, quer cantar, canta. O baque aqui é rap, quem toma não desanda. Dá um grau, sangue bom, que essa aqui é de doidar. Não é da preta nem da branca, mas te faz viajar.